IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! Environmental IFCast! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental apresenta... In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Olá pessoal, esse é o nosso episódio Pocket número 5 e aqui quem fala é o professor Emerson Bittencourt. E hoje, nenhuma das alunas está aqui, nem a 01, nem a 02, nem a 03. Eu estou só. Sozinho. Que beleza, vou aproveitar e vou fazer um programa do jeito que eu quiser. No episódio de hoje a gente tem uma entrevista gravada com a equipe do projeto Capivara, que é um projeto de educação ambiental, um projeto também de pesquisa, está sendo realizado pelo pessoal no campus Guarus do IF Fluminense, lá em Campos dos Goytacazes. IFCast Ambiental e Projeto Capivara. Pessoal, hoje a gente está fazendo um episódio Pocket com o pessoal do Projeto Capivara e temos aqui uma entrevista remota com o Kleber Fiuza. E aí, Kleber, tudo bom com você? Tudo ótimo, professor. Prazer aqui estar participando aí do IFCast Ambiental. Opa, prazer é nosso. Beleza, beleza. E aí, se apresenta, Kleber, pro pessoal, pros ouvintes aí, se apresenta pro pessoal conhecer você. Olá, pessoal. O meu nome é Kleber Fiuza, hoje eu sou estudante da Engenharia Ambiental, Campus Guarus, e estamos aí agora iniciando uma parceria, né, com o IFCast Ambiental para desenvolver essa área ambiental, todo o Instituto. É, avançar fronteiras entre os campos, né? Isso aí. E, Kleber, mas você também fez o curso técnico, né? Na verdade, a gente se conheceu quando você fazia o curso técnico em meio ambiente, não é isso? Eu iniciei no curso técnico, né? Em meio ambiente, aqui no IF. E foi onde eu conheci o professor, né? O professor Emerson. Começou aí toda essa trajetória com a gente, junto com o Projeto Capivara. Né? Foi o nosso professor orientador. Fala pro pessoal conhecer aí o Projeto Capivara. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi, então, esse processo aí? Eu tava lá no meio, lá participei, obviamente, daquela etapa inicial, como você falou. Mas conta pro pessoal aí com detalhes aí como é que foi esse. Então, o projeto iniciou em 2014, né, em junho de 2014, quando nós, né, quatro alunos, eu, o Domiro, o André, o Marcelo, começamos a observar o Rio Paraíba, né? E observando as capivaras. Lembrando, vou lembrar o pessoal aqui que lá em Campos, né, Campos dos Goytacazes, o Rio Paraíba do Sul passa no meio da cidade. Isso. E aí nas margens sempre tem lá algum grupo de capivara. Isso, comum. É, então aí começamos a observar a espécie, né, até junto com a minha filha também, né, Júlia Fiuza, e começamos a observar, nós quatro, mais a Júlia, observar, né, as capivaras que se encontram lá no Rio. Através da observação delas, começamos a querer entender como que funciona essa interação, né, esse convívio dessa espécie com o meio. E foi aonde, né, nós convidamos o professor Emerson e ele começou a passar para a gente a questão da biologia da espécie, né, e depois a ecologia, né, dessa espécie. IFCast Ambiental e Projeto Capivara. O projeto ele tem uma pegada muito boa na área de educação ambiental, né? Isso. Eu lembro que desde o início era só falar lá nos ambientes em que a gente estava apresentando no início o projeto, o pessoal já se interessava, né? E vocês, eu sei que vocês têm rodado desde aquele tempo até agora, têm rodado aí em várias escolas, em vários lugares. Conta um pouco aí, como é que tem sido? Quantos lugares vocês já foram aí? O projeto ele abrange três municípios hoje: Campos, São João da Barra e São Francisco. Nós começamos a desenvolver essa pesquisa de extensão, começamos a participar, né, das escolas, né, de outros projetos também, levando palestras, né? Hoje nós fizemos já mais de 60 ações, né, mais de 60 atividades, de 2014 até hoje, e mais de 30 palestras, né, de educação ambiental. Também as atividades de caminhadas ambientais, né, em torno do Rio Paraíba. Eu acho que o projeto ele consegue fazer uma caminhada ambiental dentro da área urbana, né, dentro de uma cidade. Então a gente começa a levar as pessoas para poder querer entender o meio ambiente dentro da cidade mesmo, né? É, isso aí é muito interessante mesmo, cara. Que lembra aquele percurso que passa ali pelas pontes, né, lá no campo dos Goytacazes, circunda ali em volta. volta com observação de capivara e aí, como você falou, dentro da cidade, dá para o pessoal ir a pé, né? Isso aí. Dentro do rio, a gente consegue identificar onde tem bastante lixo. De dentro do rio, a gente consegue identificar os pontos do ônibus, pela quantidade de lixo que se encontra. Aonde para cima do dique você tem o ponto de ônibus, é isso? Cada ponto de ônibus, a acumulação de lixo é muito grande. Quer dizer, na verdade é um demonstrativo que a educação ambiental tá falhando, né? Isso. Nessas caminhadas, né, as pessoas às vezes passam pelo rio, passa de carro, passa a pé, passa de bicicleta, né? Às vezes até olhando para o rio, as pessoas não conseguem observar o quanto que tem de biodiversidade. E através das caminhadas ambientais a gente consegue fazer com que elas olhem. Legal, e aí vocês convidam a escola, convidam os alunos, né, para participar. Isso, nós fizemos agora um sábado letivo com os próprios alunos do IF, né? Foram mais de 250 alunos que participaram. Do campus Guarulhos? Isso, nós saímos do campus de Guarulhos e fomos até a Ponte da Lapa. Cada um também foi levando um saco de lixo e foi recolhendo lixo no meio do trajeto. Foi um sábado letivo, assim, bem utilizado, né? Então, e na verdade é um projeto que não olha só para a capivara, né? Não é a capivara dentro de um aquário. É, na verdade, o meio ambiente ali, o ambiente em torno todo, né? Isso. E fala de educação ambiental, lida com a questão da degradação ali daquele espaço. Eu vi que vocês estão até plantando muda agora, não é isso? Isso. A capivara é a nossa espécie bandeira, né? Que é o nosso ator principal, né? Então a gente utiliza essa espécie bandeira para chamar a atenção do entorno. Então nós observamos, né, que o entorno precisa ser reflorestado. Mata ciliar, né? A gente precisa recuperar essa área. E para recuperar, nós precisamos ter um viveiro. Então o nosso orientador nesse ano é o professor Milter Tal. Abraço aí, Milter Tal. Nós começamos a desenvolver, né, esse ano com ele, né, o viveiro. E já plantamos dentro do exército mais de 500 árvores. Dentro da área lá do exército que tem do lado do campus, né? Isso. Nós estaremos verificando a eficiência do hidrogel para poder entender se, né, se vale a pena, se compensa, né, na nossa região ser plantado com hidrogel. E através do... Você usando a técnica do hidrogel. Do hidrogel. É, o pessoal que não conhece, é uma técnica de reflorestamento que tem ali uma matéria gelatinosa que contribui ali com o processo inicial do crescimento da planta, né? Isso aí. 5 mil mudas aí para poder estar produzindo, para poder estar recuperando essa mata ciliar e o entorno, né? Também tem as lagoas, né, que tem aqui na nossa região também, que é próximo, poder estar recuperando também essas áreas. São projetos modelos, são inícios, né? São trabalho de formiguinhas, né, que a gente está procurando fazer. Muito legal. IFCAST Ambiental e Projeto Capivara. E no caso, o pessoal que começou o projeto, tá todo mundo participando ainda, o pessoal tomou outros rumos, quem mais agregou além do professor Milton? É, nós temos, né, inicialmente, né, foi o Domiro, o André, Marcelo e eu, mais a Júlia, né, que é minha filha, a minha esposa, né, Roseima Fiuza, a gente vai levando a família toda. É, a família sempre participando. Entrou o Milton. Eu saí, infelizmente, né. É, você teve que ir pra Maricá. Só de longe agora, né? Não, saiu não, você continua, mas você tá de longe. É. O professor Carlos Eduardo, né, nós temos hoje um aluno também da engenharia, que é o Luiz. Nós temos mais pessoas querendo entrar. O projeto já virou um campo de estágio, na verdade, né? E 2017 tem muita coisa aí pra vir, né? Muitas parcerias, conseguimos parcerias também aqui na região. Tem muita coisa aí pra ser feita. A gente chama, o projeto ele é macro, né? Nós temos o projeto Capivara, que é macro, e dentro do projeto Capivara nós temos outros projetos que podem ser desenvolvidos, como a verificação da qualidade da água, né, do rio, a verificação dos resíduos sólidos que são jogados no rio, como que está a fauna, como que está a flora. Então pode ser fragmentado, ter vários campos de estudos. IFCAST Ambiental e Projeto Capivara. Kleber, eu lembro que, na verdade, o processo aí, o projeto inicialmente, ele começou com a parceria e o apoio daquele projeto Bolsa Petrobras, né? Isso. Os alunos do IF do Campus Centro, Campus Macaé, Guarulhos, isso, participavam, né, de forma mais específica. Uhum. E as parcerias, quer dizer, o projeto Petrobras acabou, mas como é que estão as parcerias aí? Além da parceria institucional, sendo projeto de extensão, quais outras parcerias aí vocês têm desenvolvido atualmente? É, além, né, da institucional, né, o IF, né, o nosso campus, o polo de inovação, né? Nós temos a parceria hoje com a concessionária de água aqui, né? A Água do Paraíba, né? Nós temos o Rotary Club, o Lions Club, o Instituto Selva de Preservação Ambiental, a ONG Orquestrando a Vida e o Exército Brasileiro, no 56BI. Quer dizer, então as parcerias vão desde parcerias privadas, parcerias públicas, né? Com todas as instituições aí ao redor, isso é bacana. IFCAST Ambiental e Projeto Capivara. Na verdade, como é que o pessoal faz aí para achar o Projeto Capivara? Como é que o pessoal pode localizar e falar com vocês, entrar em contato? Quem sabe o pessoal queira convidar vocês aí para palestra, tá envolvendo, fazendo alguma caminhada, alguns... Projeto Capivara hoje, nós temos uma fanpage, né? É só botar Projeto Capivara no Facebook. Vou deixar marcada aqui também a fanpage do Projeto Capivara na postagem aqui do nosso podcast aqui para o pessoal quiser localizar. Essa parceria aí que a gente tem que ter, né, essa divulgação da questão ambiental, tanto dentro quanto fora do Instituto, é importante, né? Então, quero parabenizar vocês também, né, pela iniciativa de vocês aí, né, o IFCAST Ambiental, já está tomando proporções aí legal, bem importantes. Então, tamo junto, Kleber. Então é isso aí, cara. Um abraço, sucesso aí. Dá um abraço para toda a equipe, um abraço para o pessoal lá. Nós, do Projeto Capivara, nós estamos aqui bastante agradecidos. E você faz parte, tá? Você não some não, que tá sempre com a gente aqui, né? Vamos trocar essas ideias aí. Sempre quando tiver alguma coisa aí, você nos convida. E quando tiver aqui, a gente também tá sempre convidando. Um abraço, então. Valeu. Fica assim a entrevista com o pessoal da equipe do Projeto Capivara. Esse projeto que já está mostrando fruto. 2 anos aí, mais ou menos, né, Kleber, de existência. E já está mostrando frutos bem, bem eficientes aí. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Legal, pessoal. A gente fica por aqui nesse episódio Pocket número 5. Um tamanho um pouco maior, mas vale aí a entrevista. E até a próxima semana. Não se esqueça de divulgar o IFCAST, convide alguém para ouvir o IFCAST, convide alguém para curtir a nossa página e sugira também lá pelo e-mail, pelo próprio comentário na nossa página, sugira temas, sugira novos episódios aí. Tchau e grande abraço para vocês. Be safe to show.